No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4,18. O perfeito amor. Ainda antes que o mundo fosse o mundo, Deus tinha o plano de dar o seu Filho para a salvação de todo aquele que nele crê. E apesar da dor tanto do Pai como do Filho, nenhum deles voltou atrás, mas cumpriram até o fim o propósito da redenção. Nisto está o verdadeiro amor, que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E apesar da maldade dos homens, o Filho de Deus não temeu, e nisso é perfeito o seu amor. Da nossa parte, só podemos demonstrar esse amor para com Ele e para com o nosso próximo, refletindo Deus em gratidão e como sinal de seu poder em nós.